Checklist, o seu podcast com as nossas recomendações semanais. Eu sou o Thiago Souza e aqui comigo, Fernando Neto. Salve galera, vamos nessa aí. E do outro lado do mundo, Alexandre Leite. Salve galera, isso aí. É isso aí galera, pode se arrumar aí na sua poltrona, ou na sua cama, ou no seu trono, porque já vai começar o programa. No troninho. E aí, gente, tudo bem? Suave. Suave, mano. Bem. Maravilha. Como é que foi aí o final de semana? A semana passada? Foi tranquilo? Foi uma semana agitada aí, uma semana de muitas coisas. Teve o Enem, né? Eu ia fazer, mas Enem... Nossa. Nem viu, né? Enem vi... Tá bom, deixa pra lá. Acabei de sair da conversa. Eu até queria fazer, mas tava muito sem tempo pra estudar, não tava legal. Aí eu falei, deixa pra próxima. Pô, legal. Até porque também eu paguei 170 mil também de propina, então não ia dar muito certo, né? Ah, tá certo. É, tem que ser preparar antes, né? Sim, caras, é isso aí. Galera, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aí. Vocês são muito ansiosos? Depende, mano. Tipo, vocês se consideram ansiosos aí? Tipo, vou dar um exemplo melhor. Você sabe que vai sair aquele filme que você quer assistir no cinema. Você fica naquela, putz, vai sair tal filme, caraca, tem que ver. Ah, meu Deus, não vou ver nenhum trailer, eu vou ver todos os trailers, ah, não chega logo. Ou não, vocês ficam tranquilo, quando chegar eu assisto. Então, hoje em dia... Né, eu não curto muito ver trailer, pra não tomar spoiler, né, quem sabe aí, tipo, o trailer tipo, já denuncia, né, todo o filme. Vulgo o Avengers 2, meu, ele tinha toda a cena do Hulk versus o Iron Man só nos trailers, né, tinha até um carinha lá que ele foi montou, né, saiu os 3 ou 4 trailers, ele montou todas as cenas, e deu o filme quase completo ali, a luta entre o Hulk e o Homem de Ferro. Então hoje, né, eu evito. O que eu curto muito é o teaser. Eu acho bacana, né, ver o teaser, mas o trailer mesmo depende. Se é o primeiro, eu até assisto. Mas o segundo e o terceiro aí já não curto muito porque já conta demais, né? Exagerado. Mas você fica ansioso, ô Ale? Tipo, você vai ser um filme que você quer assistir, tipo, sei lá, Crepúsculo, e aí o remake. Você fica esperando logo, caraca, comentando. Ou não, você fica tranquilo, você fala, mano, quando sair eu vou lá ver. Olha, hoje em dia não tô mais crendo, né, que sai um filme tão bom assim, que me deixa, tipo, esperançoso. Já saiu, já. Não é nem filme, tipo, era mais jogo. Né, que era The Last of Us, tipo, era o jogo do Batman. Até o filme do Batman, o 3, né? Acho que é o The Dark Rise. Não, The Dark Knight Rises. Eu tava muito esperançoso e não foi tão legal assim. Também os Avengers 1 e 2, não foi tão legal. Capitão América, aí já, meu, foi caindo muito. Eu tô meio frio hoje quanto a isso. Tanto que vai sair o novo Star Wars, né? O Rogue One. Eu curto muito, mas não sei se eu boto no pé, porque eu quero ver, mas... Sei lá, mano, eu sou mais... Hoje em dia eu tô muito Tomé, mano, eu quero ver mesmo pra quê. Cara, olha, eu concordo em certos pontos aí, por exemplo, como citado o Vingadores 2, né, a Era de Ultron, que foi bem morno, né, o primeiro foi bem bacana, ele superou minhas expectativas... Foi um filme muito maneiro de assistir, só que o Tron realmente, de fato, ele foi bem morno. Agora, o Dark Knight Rises, o Batman, né, o final da trilogia, eu não acho que foi tão morno assim, cara. Eu gostei. Não, foi legal. Eu gostei, cara. Foi legal, né, tipo, mas só que ele sofreu bastante, porque o Dark Knight, né, o Cavaleiro das Trevas, ele foi fantástico. Né, não só pelo Batman, mas pelo Coringa e toda aquela trama. Então, tanto, né, que até o novo Batman agora, né, com o Ben Affleck. Ele ainda sofre bastante, né, também o Suicide Squad, né, sofre bastante por causa do Dark Knight, mas pelo Coringa, né, que foi muito bom, assim, ao nível extremo. Mas... Então, tipo, a expectativa é muita ainda, né? O povo ainda não esqueceu, mas passou. Hoje em dia eu tô bem mais morninho, não tô muito... Fernando, assim, empolgado. Quero saber se você fica ansioso ou não. Não quero saber do Batman nem de Vingadores não, cara. Ô, oh, desculpa, cara. Bom, vamos lá. Eu quando, em relação a filmes, eu fico sim um pouco ansioso, mas nada muito fora do comum, não. Eu não fico, tipo, alucinado, maluco. Eu assisto o primeiro trailer... Eu começo a me empolgar com as histórias. Aí quando eu começo a acessar e começo a receber muito das mesmas informações e muitas informações brotando, eu já até paro de acompanhar. Eu consigo, eu sou do nível que eu consigo parar de acompanhar, tá ligado? E aí deixar pra ficar curioso no cinema. Mas é, eu sou ansioso sim com algumas coisas, mas com filme assim eu lido bem. Eu gosto do elemento surpresa. Não, maneiro, eu também. Eu não me considero ansioso, mas eu percebi que em relação a filme, jogo, eu tenho criado o hábito, tenho percebido que tem sido bom para minha experiência tentar recebê-los com um pouco de ansiedade. Tipo, ter uma expectativa... Eu antes defendia muito não ter expectativa nenhuma, mas hoje eu entendo que você tem que ter alguma, e isso me deixa um pouco assim, sabe? Acho que a gente tem que ter um pouco desse frio na barriga. Putz, será que vai ser bom? Será que não vai? Acho que isso é muito da gente aí, né? A gente precisa ter essa parada pra poder receber a obra, o filme, o jogo, o que for, e conseguir aproveitar legal, né? Então, depende. Eu tava muito assim quando ia sair lá o Phantom Pain, né, do Metal Gear. Tanto que, nossa, tava alucinado. Eu comprei na pré-estreia, paguei lá o R$500 e, mano, porque tava louco pelo jogo. Mentira, paguei 200. Tava louco pelo jogo, mas hoje em dia não tem nada que me faça se ficar tão empolgado, a não ser o novo Battlefield. Aí saiu já, é uma coisa que eu já fiquei bem empolgado mesmo quando eu vi o trailer, eu fiquei, caralho, esse eu quero ter. Eu não vi a hora de lançar. É isso. O valor já baixar pra eu comprar, porque eu não pago o 3. É isso. Mas sim, eu fiquei empolgado mesmo, ansioso pra ver o Battlefront. É isso aí. Essa jogar. Ansiedade aí que eu tava comentando, Alexandre. E essa parada aí, cara. Acho que a gente tem que ter isso daí, tá ligado? Eu acho que quando você gosta, né? Tipo, você naturalmente fica ansioso pra ver, mas eu não deixo isso exceder o normal, não. Assim, não fico muito ansioso, tipo, alucinado, não. Tem gente que, né, tipo, não fala sobre outra coisa, né? Tipo, você gosta de filme. qualquer trailer que saia, assim, tal. Eu, a partir do momento, eu acho que eu paro de acompanhar, eu gosto de ser surpreso. Sabe o que eu tô pensando em fazer, galera? É claro que eu não sei se eu vou conseguir, tá? Mas eu tô pensando aí, no ano que vem, todos os filmes aí, blockbuster, né, os filmes grandes que a gente quer ver no cinema e tal, vou tentar me programar pra ver na pré-estreia, caras. Nossa. Eu acho que... Ousado, eu acho que é outra experiência, tá ligado? Eu acho que esse fica bem... Fica na medida certa essa ansiedade, essa vontade, putz, vamos ver, não vou, calma. E é uma experiência muito boa, tá ligado? É uma experiência de cinema, assim, bacana... É diferente de você só ver o filme, sabe? Outra coisa, caras. Então, fica o convite aí pra vocês. Se quiserem embarcar nessa comigo, vai ser bem legal. A gente pode combinar aí. Bora mesmo. Até uma coisa, mano. Quando eu fui ver, acho que foi As Duas Torres, né? A saga aí do Senhor dos Anéis. Eu fui também fui na pré-estreia. Foi o meu pai, meu irmão e a minha madrasta. E saí, nossa, saí alucinado, cara, tá? Sim. Muito louco. Cara, vocês conhecem, né? E tinha maluco. Calma aí. Tinha um tiozinho japonês, oriental, a cara do Gollum, mano. Você não tem noção, mano. Louco, é idêntico. Pra mim, marcou muito essa pré-estreia, porque de ter visto o Gollum, assim, tipo, na minha face, mano. Face to face. Foi muito da real. Não, mas comenta aí. Da hora, não, é isso aí, cara. Isso que eu ia falar, que a experiência é muito diferente. Ó, eu vou falar pra vocês. Eu vi alguns filmes já nessa sessão, tá? É, todas elas são marcantes. Uhum. Guerra Civil foi marcante e tal. Sempre é da hora. Mas, por exemplo, o Star Wars, o episódio 7, agora, o Despertar da Força, cara, eu tinha que ter visto naquela uhum. sessão. Porque eu assisti o filme 3 vezes no cinema, sim. né? Eu vi ele na pré-estreia, nossa. Vi ele legendado mais uma vez no IMAX depois, e vi ele dublado, sabe? Uhum. Nas 3, o filme é excelente pra mim. Mas na pré-estreia, a experiência, cara, é que o público que vai ver na pré-estreia é a pessoa que tá muito afim do filme, entendeu? Então você uhum. acho que se empolga mais, você se frustra mais também... Mas é muito gostoso, cara. É uma experiência bem bacana, sabe? É bem legal. Maneiro, cara. Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Quem quer rir, tem que fazer rir. Jesus? Pretinho aquele jeito? Não sei. Só sei que foi assim. E é isso. Uma coisa que eu queria que a gente comentasse, né? É pra isso que a gente tá aqui hoje. Pra trazer aquela recomendação... raiz, aquela recomendação de várzea para os nossos amigos aí, é relacionado a cinema também, só que acho que é no caminho oposto disso tudo que a gente está comentando, né? Porque na maioria das vezes, aí já falar aqui de filmes que não estão no cinema, que não tem um alcance tão grande e que às vezes a gente nem fica sabendo que estreou, né? Acontece bastante isso, mas a gente hoje vai cada um trazer uma recomendação de um filme nacional para a galera, né? Um filme que é uma produção brasileira, direção brasileira, atores e tal. Às vezes não é toda a produção brasileira, mas tem muita coisa boa brasileira, né? Eu sei que eu fiquei empolgadíssimo, né, quando a gente tava combinando desse seu assunto do cast aqui. Porque esse é um tema que eu gosto uhum. muito, mas eu não sabia que eu gostava tanto, sabe? Eu me peguei num dilema, porque tem tanto filme nacional que eu gosto... E que eu queria recomendar e tenho que confessar pra vocês que vai ser difícil fazer esse cast aqui, viu? Eu acompanhei de trazer um ansiedade, só. Né, de escolher o filme, eu achei bem interessante de que você, tipo, curtiu o tema, assim, né? Primeiro pela quebra do estereótipo. Sim. De, ai, filme nacional, não sei o que lá, né? Eu acho que a gente precisa perder essa cultura, né? Por mais que haja aí um grande impedimento de outras produções terem mais destaque no Brasil, ainda assim, se você procurar, você vai encontrar muita coisa bacana. Sim, cara, exatamente. É que, assim, pra começar já o assunto aí, eu acho que a galera tem muito na cabeça o cinema brasileiro Globofilmes. E esse é o problema, sim. entendeu? Eu sei uhum. aí da recomendação do Alexandre, é um filme da Globofilmes, e a gente precisava da Globofilmes no Brasil, porque, por exemplo, se a gente não tivesse Globofilmes aqui no cinema, a gente não ia ter Tropa de Elite, a gente não ia ter Cidade de Deus, tem um monte de filme bom aí que a gente não ia ter, então eles fazem um bom papel. Só que o problema é que no meio dessas pérolas, eles colocam pra você Até Que a Sorte Nos Separe, do 1 até o 500, Copa de Elite, eles colocam nossa. Pra você de aquele, putz, cara, tem um filme com a Ingrid Guimarães que é muito ruim, cara, nem lembro o nome, cara, não lembro se é de pernas... De Pernas Pro Ar. De Pernas Pro Ar, cara, não. É o que ela vai casar com o maluco, né? É isso? Ou ela namora o maluco, aí tem outro personagem. Ela vai casar, se pai é o 2, hein? Não sei, mano. Tanto que eu tinha visto isso com a Ana, acho que foi até no cinema, acho. Porque ela curte bastante, né? Esse tipo de, uh-huh. de filme. E o final, eu tinha até um plot twist, mano. Era o inverso lá do que você tava vendo, tipo... É até legalzinha pegada, mas sim. só que tinha que ser uma coisa legal, né? Tipo, muito mais séria. Sim, o problema ali, não tem problema nenhum com esses filmes, cara. Tem um público sim. pra ele e ele tem que passar. Mas o problema é que eles ocupam todo o espaço que talvez outros filmes do cinema nacional deveriam ocupar, entendeu? Sim. Essa é a grande questão. Não tem problema nenhum, cara, Meu Passado Me Condena. Tem todos esses filmes aí, o SBT vai ali pelas beiradas também, com Chiquititas, Carrossel, Existe uma série de filmes aí. Tem a Record lá com os 10 Mandamentos, que é... Putz, cara, tem filme nacional, tem muito. Só que eu queria que a gente abordasse aqui alguns que talvez o pessoal não teve oportunidade de saber, não teve oportunidade muito de ouvir falar, ou ouviram falar, mas que são filmes que vale a pena você procurar pra assistir, sabe? Vale a pena você pesquisar, às vezes, na internet, ver se você consegue achar. É, cara, tem filmes muito bons nacionais. E o cenário do cinema nacional é muito bom também, cara. Não sei se você sabe... mas tem muito cara aí que trabalha com corte e edição, na Ilha de Edição, trabalhando lá em Hollywood, com Scorsese, trabalhando com o Denis Villeneuve, com a galera grande lá, e sabe? São os caras que fazem a magia acontecer, né, cara? Porque cada corte é muito preciso e é ele que conta a história do filme e faz com que a história do filme por si só seja única e seja... É, concisa e etc, né? Então, exatamente. É um trampo que não é fácil, né? Exatamente, exatamente. Bom, mas vamos lá, deixa eu começar aqui, porque aí eu já acabo com a minha ansiedade, beleza? Demorou, velho, manda ver aí. Manda ver o seu sonhado filme que você quase dormiu pelado, caras... abraçado com ele. Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Quem quer rir? Tem que fazer rir. Jesus? Pretinho aquele jeito? Não sei. Só sei que foi assim. Cara, tem vários filmes que eu gostaria de falar. É, realmente vai ser difícil escolher. Mas a primeira recomendação aqui que eu queria deixar pra galera é um filme de 2015. Ele foi lançado em 3 de dezembro de 2015. Não tem nenhum ano que esse filme saiu. Ele é recentíssimo aí. É um filme da direção da Marina Persson, a antiga VJ lá da MTV. Marina Persson. Lembro. É bem bacana esse filme. Esse filme tem aí no elenco a Clara Gallo, o Caio Blá, o Paulo Miklos, né? Saudoso Paulo Miklos lá do Titãs. E eu tô falando de Califórnia, galera. Esteca, você tem que dar o gelo nesse garoto. Pra dar um gelo nele, tem que pelo menos falar comigo, né? Esse menino vai agachar de joelho no seu pé, mas isso eu te prometo. E aí, Teco? Bonitinho! Oi! Tava aqui pra apresentar um aluno novo que chegou hoje na nossa escola. Que entra no meio do semestre? Que estranho. Todo mundo lá na escola acha que você gosta de garotos. Digamos que eu não chutaria o Mick Jagger da minha cama. Será? Estela, é a sua viagem. Ela vai ter que esperar um pouco. Mãe, como assim? O tio Carlos só lá me esperando. Ele que tá vindo pro Brasil. Por que você voltou? O tio voltou pra ver as coisas. O senhor tá meio estranho. Tio? O que aconteceu? A gente não tem estrutura aqui em casa. Eu não tenho a mínima condição de falar sobre isso agora. Sua vida é bem mais divertida que a minha, né? Ah, Estela. Todo mundo tem problemas. É que a gente só repara nos nossos, sweetheart. Gastro! Califórnia é um filmaço. Eu recomendo muito vocês assistirem. Welcome to the Hotel California. Nossa, já tem a trilha sonora feita, mais uma, né? pro nosso karaokê, exatamente. Então, pô, traga aí então, Thiago, a sinopse então da Califórnia. Exato, vamos lá. Vamos lá, deixa eu falar um pouco desse filme. Primeira coisa importante desse filme é que eu acho que você tem que saber quando for assistir ele. É um filme... adolescente, entendeu? Não é um filme adulto, não é um filme de ação, é um drama de adolescente. Uhum. Aí você pode pensar, putz, tem uma porrada de drama adolescente e tem vários nacionais bons, tá? Eu vou roubar um pouco aqui na regra de recomendar um filme só, mas, por exemplo, filmes que contam história de adolescentes bons, tem aquele Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, você tem As Vantagens de Ser Invisível, tem alguns filmes aí bons, bem bacanas com tramas adolescentes. Uhum. Mas o legal do Califórnia é que a história se passa na década de 80. Uhum. Né? Ele começa em 82 e depois ele dá um pulo ali pra 84. E a Marina Persson, cara, ela arrebenta na direção desse filme. Da hora. É muito legal a direção dela, porque ela consegue retratar de uma maneira quase como se você estivesse assistindo MTV de novo, sabe? Caraca. Uhum. Com as coisas da década de 80. Com a galera gravando fita cassete pra repassar as músicas. É bem Nossa, legal. Isso vai ser muito maneiro. Cara, isso vai ser muito maneiro, até porque, tipo, grande parte da gente cresceu assistindo MTV, exato, vendo todo esse mundo aí. Exato. Bem maneiro. Agora deixa eu só entender uma coisa, Thiago, até pra quem tá ouvindo aí também. É, fez parte da infância de muita gente aí, você falou que o filme ele tem uma pegada adolescente. É tipo algo parecido com aquele filme, aliás, aquele seriado Confissões de Adolescente, algo parecido assim? Putz, tinha cara, não tem a mesma primícia, mas ele trata dos mesmos dramas, das mesmas questões. Você vai acompanhar a história de uma personagem, que é a personagem que a Clara Galo faz, que é a Estela. Essa personagem, ela vive em conflito. Porque, pô, adolescência, né? Então ela tá descobrindo quem que é amigo, quem que ela acha que é o amor da vida dela, tem que decidir o que que ela vai fazer da vida. Até que ela tem um tio, o filme começa com ela mandando uma fita cassete por correio, né? Que ela gravou num gravador daqueles estilo Lucas Silva e Silva, sabe? Milhares. Bem maneiro, sim. Ela faz uma fita pra esse tio falando que ela quer ir visitar o tio dela, e o tio dela é um jornalista musical que tá morando na Califórnia. Daí o nome, né, do filme Califórnia. E ela marca aí na agenda de viajar pra lá, né, de fazer essa viagem pra Califórnia com o tio dela, conhecer os Estados Unidos, ir em show do David Bowie, ir em vários shows, sabe, de bandas que estavam bombando. Tem um momento bem legal logo no começo do filme que ela tá perguntando pro tio dela através da fita, né? Fiquei sabendo que aí tem um canal que passa clipe o dia inteiro e tal, deve ser muito maneiro. Ah, na hora, mano. Então, cara, o filme, ele é bem legal, ele tem a direção de arte linda, fotografia linda. Só que quando tá pra rolar essa viagem dela pra Califórnia, que ela tá terminando o ano letivo, tá com excelentes notas, o pai dela é o Paulo Miklos aí, vai deixar ela viajar. Ela recebe a notícia que não vai ter mais a viagem, porque o tio dela, na verdade, está vindo para o Brasil. E aí entra uma série de conflitos que ela lida, porque ela se frustra pra caramba, que ela não vai mais conhecer os Estados Unidos, não vai mais pra Califórnia. E o tio dela, eu não vou falar aqui, não vou dar spoilers desse filme, porque como ele é bem recente, eu acredito que pouquíssimas pessoas assistiram, mas o tio dela chega no Brasil numa situação que ela não esperava, assusta um pouco. E ela tem que lidar com isso. E basicamente o filme lida com problemas da década de 80. Preconceito com quem é diferente. Muito bullying ou billing? E agora? Bullying, bully, né? Billing. Bully. Muito bully. Muito bully na escola. É, a questão da homossexualidade é abordada. Cara, é um filme riquíssimo, riquíssimo mesmo. Ele tem cenas externas. Que legal, a Marina Persson conseguiu dirigir cenas no centro de São Paulo, que o filme se passa em São Paulo, no centro de São Paulo, mas só retratando coisas da década de 80, sabe? Então ela leva os atores para o centro histórico ali, o centro antigo, né? Teatro Municipal. Uhum. E ela pega takes que só mostram aqueles prédios e ela intercala com vídeos daquela época, da década de 80. Cara, parece que você tá na década de 80. É muito bacana essa retratação dessa década, sabe? Vale muito a pena você assistir. E, cara... Que maneiro, cara. É isso, cara. Tem o Caio Blá que faz aí o tio Carlos, né? Que é o tio da Estela. Ele é um excelente ator, né? Ele arrebenta e é bem maneiro, galera. Eu recomendo muito você assistir esse filme. É um filme de uma hora e meia, então ele não toma muito tempo, não. É um filme que dá pra você achar ele aí, né, nas internet pra assistir. Tem ele nos canais de TV a cabo também. E é um filme bem bacana, recomendo muito aí. Essa é a minha recomendação, Califórnia, tá? É. Olha claro aí. Que no... no decorrer desse cast, com certeza vou falar de outros filmes aqui, porque eu não vou me aguentar. Mas é. Da hora, cara. É, e eu achei interessante você ter falado que a Marina Persson abordou a homossexualidade tratando-se de um filme de 1980. Exato, era um puta ela tabu, estava, né, começando a se tornar algo popular, algo normal, que é o que sempre deveria ter acontecido, uhum, né? Mas é bem ousado isso, né, cara? E é uma coisa que, pelo menos pra mim, despertou bastante interesse, assim, porque é uma coisa difícil de se trabalhar. Eu mesmo, se eu tivesse que trabalhar ou qualquer coisa assim nesse sentido, eu ia ter muitos problemas pra criar uma história. Sim, isso, assim, sim, sabe? Cara, é bem legal. E é um filme muito, muito bonito, sabe? É uma história bonita de você acompanhar. Tem cenas engraçadas, mas tem cenas de conflito. É lindo o filme, galera. Recomendo muito. Muito bom. Da hora. Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Quem quer rir, tem que fazer rir. Jesus? Pretinho aquele jeito? Não sei. Só sei que foi assim. Mas agora, Fernando Neto, o que Voz Missê traz para nós nesse cast de recomendação? Bom, eu trago um filme onde Pablito protagoniza. Pablito é uma brincadeira aí com o nosso querido Wagner Moura, que representou o Brasil, né? Interpretado muito bem o Pablo Escobar na série Narcos. Uhum. Ao qual eu gostei muito da atuação dele. Ele é um ótimo ator, né? Mas ao contrário do que todo mundo pensa, não vou falar de Tropa de Elite e talvez nem de Opa aí, ó, que acho que é os títulos maiores. Ah, então você vai falar de Elysium. Também não, cara, também não, mas um papel que ele fez muito bem também, viu, cara? Eu tava assistindo alguns takes, assim, desse filme faz pouco tempo, porque quando eu assisti já realmente, relativamente, bastante tempo que eu assisti. Uhum. E aí eu tava assistindo uns vídeos e ele realmente é totalmente diferente do que ele costuma ser no Elysium, assim, ele tem uns trejeitos bem diferentes. Mas eu vou falar um filme, o filme que eu vou recomendar é um filme do Luciano Moura, um filme chamado A Busca. Legal. Pedro, filho, Pedro? Cintia, eu tô precisando de uma ajuda sua. O meu filho, Pedro, ele sumiu. Ele falou pra banca que ia passar o final de semana com você? Ele não me falou nada. Quem tá falando? Esse celular é do meu filho, quem tá falando? Tá com cara de acidente, né? É um menino de mais ou menos 15 anos. Talvez a senhora tenha visto. Olha, ele tava com a perna machucada, viu? Ele tava com a perna machucada? Ele disse pra você pra onde ele tava indo? Salvador ou Espírito Santo. É isso aí, com certeza. Um ou outro. Essa camisa é do meu filho. Tá. Traz o Pedro pra mim, Théo, por favor. Cadê meu filho? Ai! Você tem um bote aí? Ele foi por ali, ó, por aquele caminho. Vai atrás dele, é capaz de você pegar o menino ainda. Vai! Deixa eu ir embora. Vamos ficar junto. Eu tô procurando meu filho. Ah, cara, tá cheio de filho aí. Pode escolher. Essa menina tem que ir pro hospital. Esse neném vai nascer aqui. O que eu tenho que fazer? Me fala. Levou uma surra, hein, cara? Algumas. Preciso encontrar meu filho. Seu filho pode esperar. Eu vou te levar pro hospital. Eu vou achar meu filho. Esse filme, ele é interessante. Bom, quando eu fui assistir esse filme, o que eu esperava, né? Li a sinopse, esperava um filme clichê. Por quê? O tema é clichê, é extremamente clichê. Mas existem muitos clichês que nos agradam, né? Não vamos ser hipócritas aqui. Existem vários filmes clichê que, cara, nos agradam. Cara, Hollywood é clichê total, cara. Exatamente, é igual aquelas frases que eu não vou lembrar agora de nada se copia, né? Aquelas coisas assim, né? Eu não vou lembrar nada disso, sim, agora. Sim. Mas nada se cria, tudo se copia. Isso, essa fita aí. E aí o filme que eu vou falar, ele trata de um filme, de um tema clichê, que seria qual? Basicamente, aquele conflito entre um pai e filho, e ele tá se divorciando da esposa e tal, então isso faz com que ele crie uma certa necessidade de estar perto do filho, que não tenha esse mesmo calor, essa mesma emoção por ele, né? Ele é um moleque mais distante, assim. E ele tem um problema. O Wagner Moura, ele faz o pai, né? Do Pedro. Pedro. Pai do Pedro, é isso aí. Exatamente, pai do Pedro. Esse Pedro, ele tem alguns conflitos com o Theo, que é o personagem do Wagner Moura. E eles não se dão muito bem, mesmo com essa questão do divórcio. E o Theo também não quer se divorciar da esposa dele, mas ele não consegue impedir isso, né? E simplesmente o Pedro desaparece. Então aí você vê toda aquela busca, né, implacável do pai em busca do filho, que ele mostra o quanto ele é determinado e quanto ele é capaz de provar o amor dele pelo filho, tentando, né, não se arrepender do tempo que ele perdeu. E o interessante é assim, eu não vou poder dar spoiler pra quem vai assistir do final, mas assim, o final o final é muito bom. Exato, o final ele é bem inesperado, eles pegaram esse tema clichê de um menino que some e o pai sai nessa busca implacável pra uma coisa extremamente brasileira, sabe? Eu acho que o filme é um filme brasileiro, traz a nossa cultura ali, sabe? Isso eu achei que foi muito bem dirigido, foi muito bem escrito, foi um filme que me surpreendeu e que eu fiquei muito contente de ter assistido, sabe? Sim, cara, é bem legal. E o elenco desse filme, Fê, também é fantástico, né? Lima Duarte, junto com o Wagner Moura, putz, cara, muito bom. A Mariana Lima também, né, que faz a Branca, a esposa do Wagner Moura, é uma tremenda artista. Sim, cara, é um filme excelente. E esse aí, Fê, tem na Netflix do sucesso, hein? Olha só, pros nossos queridos ouvintes. Olha, ouvintes, eu recomendo muito vocês assistirem esse filme. É muito bacana. Eu acho que não vamos ser hipócritas, não vamos nos fechar ao pensamento de que só aquelas coisas que explodem, tipo Michael Bay, que é da hora, sabe? Vamos assistir filmes que tenham um pouco da nossa cultura, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, e é muito maneiro, é muito bacana. Sim, a busca, meu, tem Wagner Moura, você já tem que assistir, pra começar. Esse filme mostra muito da versatilidade do Wagner Moura, né, cara? Como ele consegue mudar e trazer papéis com o mesmo impacto, mesmo sendo tão diferentes, né? Ele é um excelente ator, ele se prova excepcional a cada projeto que ele faz. E, né, se alguém aí da Globo Filme estiver ouvindo a gente, que a gente falou no começo, esse também... Você, Pedro da Globo Filme. Calma aí, deixa eu falar com o cara aqui, ó. Pedro, você que trabalha aí na Globo Filme. Cara, ouve a gente agora. Fala, Fernando. Fala direto pro Pedro e pro Matheus lá da Globo Filmes. Então, cara, esse filme também é distribuído pela Globo Filmes, mas ele não teve, a mesma campanha, né, de marketing que tem como filmes como Copa de Elite, que tem como esses filmes que a gente citou no começo. Vai que cola, vai que dá certo. Isso, cara. E Minha Mãe é uma Peça, né? Putz, cara, vale, eu acho que vale muito a pena. Eu gostaria de deixar um apelo, assim, no sentido de que nós gostamos, a maioria dos filmes que a gente idolatra nacionais são produzidos pela Globo Filmes, não vamos ser hipócritas, né? Mas eu gostaria que, assim, por mais que exija o público específico para esse tipo de filme que eles fazem, esse marketing, eu acho que você já tem dinheiro demais para simplesmente focar somente nesses tipos de filme. Pô, vamos produzir umas coisas mais cult, aproveitar, sabe, dinheiro que vocês... Fernando, dinheiro nunca é demais, meu, cara. Deus, não, deixa eles apostarem na qualidade. Dinheiro nunca é demais, deixa cara. Deixa eles produzirem filmes diferentes. Não é, cara, não é. Deixa eles produzirem filmes assim, cara, puta, seria muito da hora. Esse é meu apelo. E assim, você falou tudo, cara, os filmes, eles até são produzidos. A grande questão é que pra sair bom, geralmente a galera tem que fazer do bolso a distribuição. Sim, cara. O próprio Tropa de Elite 2, o Fernando Meirelles e o José Padilha tiraram muita coisa do bolso, cara, na distribuição dele, tá ligado? Pra fazer tá em muita sala, pra fazer aparecer e tudo mais, cara. Ainda que as redes de cinemas tentem incentivar, a gente tem aí rede de cinema que passa filme nacional a R$3. Só que é na segunda-feira, cara. quem que vai ir no cinema na segunda-feira? A gente até pode ir, porque a gente gosta, se interessa, mas o público que vai fazer o filme aparecer, o público que dá dinheiro, vai no, no, naquela sexta, no sábado, no domingo, e aí tem lá 15 filmes de Hollywood, e até que a sorte nos separe. Aí o cara vai assistir o de Hollywood, entendeu? Exato. Esse é o problema, a distribuição é a grande questão, né? É, eu acho também, cara. Eu acho que valeria a pena investir nisso, sim, porque eu acredito nessa capacidade do brasileiro de fazer coisas fantásticas. A gente é muito conhecido pela nossa criatividade, né? Prova a cada, a cada filme do gênero. Por exemplo, eu gosto de citar sempre o filme Dois Coelhos, por exemplo, que é um filme, cara, que, mano, é um filme que você... Sim. Não, muito bom. Não espera que tenha um mind blow tão foda no final, assim, tá ligado? E eu acho que vale a pena investir nisso, mano. Porque a galera que assiste cinema e se interessa por cinema lá fora por ter bons roteiros, vão olhar pra esse tipo de filme se eles tiverem lá seu marketing devido, eu acho, tá ligado? Sim, sim. Deu uma roubada aí também agora, né, Fê? Falou de outro filme aí, mas... Beleza. Dois Coelhos é muito bom, cara. É, Dois Coelhos também realmente é muito bom, cara. Filmaço. Muito bom. Mas da hora. Excelente recomendação. Assistam aí na Netflix, onde for, A Busca, de 2012. Direção do Luciano Moura, com o Wagner Moura aí o papel principal. Excelente, Fernando, muito bom. Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Quem quer rir, tem que fazer rir. Jesus? Pretinho aquele jeito? Não sei, só sei que foi assim. Então, clássico sim, né, já passou milhares de vezes, né, aí na telinha, né? É o Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. É, muitos já conhecem. Eu gosto muito, né? Por isso que eu trago hoje, né, ele pra cá com uma recomendação. Eu creio que tem gente aí que nunca assistiu. É, também por ser nacional, né? Também meio antigo. E por passar também na Globo, na Sessão da Tarde. Mas ele é bom. Ele tem uma certa... ele mistura, sim, né, Thiago? Né, sim, Fernando? Sim. Ele mistura comédia com drama, e muito bem. É, os personagens, tanto o Matheus... Né, na Shangani, o Celto Mello, também tem outro, Igneu, Marco Nanini, da Grande Família, o Marco Nanini. O Mercadão são muito foda, tipo, eles trazem um peso, né, para os seus personagens, e você não tem como você somente gostar de um só. Você gosta tanto do Celto Mello, com o Chicó, também do Matheus, né? É ótimo. E aí a gente tá também falando de um título que traz de novo Lima Duarte, né? Sensacional, gente. Exato, cara. Cara, o elenco do Auto da Compadecida, eu tenho o DVD aqui. O elenco do Auto da Compadecida, cara, só tem gigante, cara. Uhum. Só é tipo o Olimpo, tá ligado? Ó, você tem o Celton Mello, Matheus Nastergalli, Fernanda Montenegro, Marco Nanini, Denise Fraga, nossa, Luiz Mello, Lima Duarte, Paulo Goulart e, cara, eu tenho que fazer uma menção honrosa aqui ao Aramis Trindade, que é o policial, sabe? O sargento policial, ele é engraçado demais. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele é muito bom, cara. Ele é muito, muito, muito bom. É da hora demais, mano. Exatamente, ele mesmo, cara. Ele mesmo, cara. Ele é excelente, esse ator, cara. Ele manda muito bem. Pô, legal, galera. Muito bom. Vale ressaltar também aí que o Aramis Trindade, ó, vou roubar aqui, tá num outro filme brasileiro chamado Baile Perfumado, que é um filme que ele faz, inclusive, o personagem do Lampião. Ah, e é excelente esse filme também, hein, cara. É muito bom. Legal mesmo, né? Tipo, ele tá com o figurino... Cara, ele é muito bom. Legal. Mano. Cara, Auto da Compadecida é um filmaço. Eu lembro... É, tem a série também, né? Da mesma direção aí, do Guel Arraes. Uhum. E, cara, é um clássico. Vale muito a pena ver. Demais. Eu não botava, né, muita fé pra filme brasileiro, eu confesso. Também pelos filmes que eu já vi, né? Tipo, mais um clássico que eu também quero trazer aqui. É a Central do Brasil, Eletrizante. Sim, é legal. Eletrizante demais. Legal. Zoeiro. Não, mas é legal mesmo, cara, filme... Central do Brasil, cara. É que ele... Nossa, eu vi quando eu tinha 13 anos. É que ele é um filme que ele é um pouco ruim de ritmo, sabe? Mas ele é bacana, é bacana. Tá certo que... Ele é bem pesado. É, tá certo que a gente tem esse problema com ele, porque ele saiu no mesmo ano que o Cidade de Deus. Aí a comparação fica difícil, né? Ah, é, mano? Sim, sim. Tanto é que muita gente ficou revoltado quando ele foi indicado, né, pro Oscar de filme estrangeiro e Cidade de no Deus lugar, não, né? Então, pode crer, mas Cidade de Deus. De Deus é fantástico. Sim, mano. É muito bom, cara. É um dos melhores filmes, tipo, tá entre, né, o Alto da Compadecida, né, Cidade de Deus. Tem um também que não é nem um filme, né, mas é uma série. É do Laranja e a Cegola. Sim, sim, é inspirado mesmo? Aí no Cidade de Deus, é quase também, igual, Cidade, né, dos Homens, pegada, né? Sim, é muito bom também, cara. Isso, é isso mesmo. Sim, eu gostaria de deixar pra você, ouvinte aí, que tem aquela opinião de, poxa, eu não assisto filme nacional, gostaria de deixar aquele meme pra você, e nem assiste filme nesse sininho. Pô, cara, dá uma chance, seria vale assim, muito ó, a pena. Seria assim, ó, nem assiste filme nesse sininho. Pô, cara, dá uma chance. O nosso cinema é muito bom, sim. A gente tem coisas boas, elementos da nossa cultura muito bem incorporados em dezenas de filmes. Como foi, no sentido de cultura de regiões, como foi em Alto da Compadecida, como é em Opaí-ó, né? Uhum. Sim, uma chance, cara. O Brasil tem uma cultura incrível. Nós temos muitas falhas no sentido que vai levar muita discussão, no sentido de governo, etc. Mas no sentido cultural, nós somos muito ricos. E vocês precisam também olhar pra cá. Isso é muito bacana, velho. É o seu país, é a sua gente. Se você se diverte com as pessoas do seu dia a dia, são pessoas do dia a dia de outras pessoas que têm esse tipo de ideia, esse tipo de roteiro. Então, pô, dá uma chance, meu. Pi, de uma chance, sim. Sim, sim. Ai, galera, muito bom. Excelentes recomendações. Né? O Alto da Compadecida, acho que dispensa apresentações. Ele é o roteiro aí baseado, né, na comédia. Na comédia do. Como o Ale mencionou, do Ariano Suassuna. É muito bom, assistam. Vale a pena aí. É um filme que, tipo, dá pra você assistir eventualmente, sabe? Tá com uma visita em casa, quer dar uma risada juntos. Põe o filme aí que vale muito a pena, é bem legal. E é isso, né, caras? É muito bom. Eu queria agora rapidamente preparar-vos aí para uma notícia bombástica, hein? Sente aí se você tá de pé. Pam, pam, pam. Sim. Porque, além da nossa página no Facebook, além da nossa página no blog, do Twitter, a gente agora também tem um canal no YouTube. Então, galera, galeria, estamos aí. Por favor, põe isso na edição, tá? Alguma coisa fazendo. Não. O dia que você tiver o seu podcast, tá, você põe. Tá bom. Oh, mano, babaca. Ai, caramba. Caras, a gente tá aí. Bom, deixa eu desconectar aqui. A gente tá indo pra todo lugar aí, caras. Estamos no YouTube também. E assinem o canal lá, cara. Só procurar por Checklist Podcast. A gente vai deixar também a descrição aqui no post, né? Vai ter também uma descrição na página do Facebook. E assim que você estiver ouvindo o cast, dê essa força pra gente. Vira e mexe, a gente vai estar fazendo conteúdos colaborativos, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, a gente tá falando aqui de filmes nacionais. Se a gente tiver, na semana do lançamento desse cast, pessoas se inscrevendo lá no canal, para cada dia que tiver uma inscrição nova, eu vou recomendar um filme nacional novo até o próximo cast. Então, durante uma semana, o tanto de inscrição que tiver, a gente vai estar recomendando, hein? A gente tá fazendo esse compromisso com você, ouvinte, aí. Se você quiser ver a gente que nem um maluco fazendo vídeo e assistindo um filme pra recomendar, se inscreva no canal, compartilha aí com os brothers pra se inscrever também, que vai ser uma experiência bacana. Todo mundo vai sair ganhando. Na hora. Baby, it's true. Sem contar com o né, os agradecimentos de sempre, né, curtam a página no Facebook, compartilhem, o mesmo também no blog, mandem e-mailzinhos aí pra checklistpodcast@gmail.com, e estamos por aí, né, galera? A galera consegue achar a gente nas redes sociais tranquilamente, e é isso, certo? Tá perfeito. Certo. Beleza, galera, você que nos ouviu até agora, muito obrigado. Você queria falar alguma coisa aí, Fê? Alguém queria falar alguma coisa? Não, cara. Eu acho que as recomendações são válidas. Acho que a galera que tem ajudado, tipo, a divulgar o nosso trabalho merece mais do que nosso obrigado, nosso agradecimento. Mas, cara, divulga essa porra, a gente vai chegar longe junto com vocês, e se vocês tiverem sugestões de temas, por favor, mande pra gente. Sim, sim, vamos lá, vamos crescer aí a família dos checklisteiros. Realmente, continuem trazendo feedback, compartilhando. Obrigado por ouvir até aqui, obrigado pelo download aí, obrigado por estar visitando a página, e até a próxima semana, galera. Valeu! Falou, abraço! Falou, galera! Valeu, vinde-se do tédio! I need to